eu distribuo um segredo com quem ama ou sorri. Nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu me apresento nesse momento, ausento o talento, deixo vir de dentro, brota no centro, meu sentimento, concentro, espalho minhas raízes, braços e galhos, dando origem a orvalhos, folhas lindas, lindos trabalhos, realizados com pouco recurso e muito labor, movendo o curso, compulso ao impulso, deixa compor, deixa amor, deixa me expor, me pôr nas matrizes, fazer o inverso, processo ao sucesso das meretrizes, que não me convém, vender, fazer pra agradar ninguém, eu sou alguém que se mantém naquilo que me faz bem, naquilo que me toma, naquilo que me emociona, naquilo que me impulsiona, no coma das noites de sonhos sem dormir, dando o melhor de mim, sem desistir, a resistir, sempre a investir, num amor sem fim, em algo abstrato, força no trato, traz o concreto, sem ter contato, faço no meu quarto com muito afeto, pra ter um teto e pra ser mais honesto, eu não aceito proposta pra cantar sem nota, bosta do teu conceito, sem divulgação, valorização, que não há transporte, não há alimentação, não há, então não diga um mar, não sabe o que passa, pra fazer o que faça, escrever um traço, pra apertar o laço, dar valor o calor, de cada abraço, cada palavra que recebe. Prometo que todos que estão aqui ainda vão ouvir muito falar de mim. Vem de dentro a força pra lutar, a alma que exala o perfume no ar. Amor, dedicação, doce inspiração, traz a transpiração, suor a derramar. Vem de dentro a força pra lutar, a alma que exala o perfume no ar. Por esse sonho bom, do fundo desse dom, extraio o perfeito tom para cantar. Sozinho cantando nas estações do metrô, nas sensações do amor, nas expressões das canções que me dou, em busca do resultado do ato, com força no tato, o amor no que faço, deixo de vez o anonimato, levo o que faço no quarto pro mundo ouvir, aplaudir e sentir o que eu tenho aqui, um tesouro sem fim, no fundo do mar, do amar, no rimar, a rimar entre náufragos, é mágico, impactos vivos se tornam clássicos, me eternizei nas ruas por onde passei, deixei meu coração toda vez que eu me expressei, me emocionei, sorri, chorei, me dei, cantei, soprei, voei, cheguei, tô ok, vocês, e no final do evento, voltando só pra casa só, solitário, rimando na chuva, dando o meu melhor. Nem estudos, nem trampo fechado, deram independência. Foi no estúdio com meu ser fechado, achei a cadência e me descobri e me abri a experiência. Uma viagem de volta em vivência, viva essência, contato direto, batalhas, palco, mic aberto. Isso é feito pra afetos, aposto em trabalho concreto. Me esforço, me derramo no álbum, nas canções do disco. A cada rabisco, me fico vivo, vivo nos riscos. Exalo uma tinta do meu ser, do meu coração. Esta canção é a tradução de tudo que tenho em minhas mãos. Vem de dentro a força pra lutar, a alma que exala o perfume no ar. Amor, dedicação, doce inspiração, traz a transpiração, suor a derramar. Vem de dentro a força pra lutar, a alma que exala o perfume no ar. Por esse sonho bom, do fundo desse dom, extraio o perfeito tom para cantar. Rapadura, a exalar perfume nas linhas. Isto é terapia através da poesia intensiva, em linhas descidas, movidas pelo calor do amor interior que faz essa obra tão viva. Hey, procura dentro de ti, dentro do que possa transmitir, emitir o melhor de ti, que todos possam te sentir e saber que tem argumento, tem sentimento, que está em movimento a todo tempo, contra o vento. Quero ver mais determinação, movimentação, força de vontade, dedicação, ação, construção, mais informação, mais conteúdo em cada canção, que essa recitação me encontre aceitação. Coração, põe força no trabalho, na tua arte, agarre com unhas e dentes as frases que dispensa a frieza de encartes, de blogs e sites, vlogs e flyers que não traduz identidade, o poeta que expus e a que reluz, faça os concertos sempre como últimos, como estreias, como amigo Hulk na entrega de poesias feitas em buleias, plateias, eu sou Odisseia, quer que se escreve, que tudo se eleve, que essa mensagem contigo leve, eu peço força e garra no que se põe, mais sentimento pra honrar o talento de dentro e o que se compõe no brilho interior, amor que se expõe e traz identidade e respeito por toda parte a arte se impõe, eu peço força e garra no que se põe, mais sentimento pra honrar o talento de dentro e o que se compõe, no brilho interior, amor que se expõe, e traz identidade e respeito por toda parte a arte se impõe, a que se põe, a quem com sinceridade compõe.